pus os pés na estrada, à procura de distração. Alguns bares, uns amigos, um pouco de diversão. Mulher, eu pensei que podia me controlar. Só que hoje à noite cheguei ao ponto de te enganar. Depois de tudo, você me diz que tanto faz, que vai me esquecer e tudo mais. Ao menos diga pra onde você vai. Como é que volto pra casa, baby, nessa minha situação, sem mulher e sem amigos, sem rumo e sem direção? Mulher, eu tentei, mas não tive como evitar. Vi você entrando de vez na porra desse lugar. Depois de tudo, você me diz que tanto faz, que vai me esquecer e tudo mais. Ao menos diga pra onde você faz, que vai me esquecer.